396 estabilizado, visual com a pista 90. Completa aproximação, chame a torre 1895, gol no 396. 1895, torre para roda. 3154, está autorizado a final do procedimento, desça para 2000, informe no localizador. 2000, autorizado o procedimento, informará no loco da 3154. Passarei 2231, informe a sua indicada. 250. Você tem como incrementar e voar a duna na presente? Afirmo, voando duna, vou incrementar. Descida agora para 3000 pés, o passarei 2231, ajuste 1009. 3000, voando duna, pode reduzir 250 até o cerne, se quiser. É 321 no decolado aos 4.6, chame controle 199 decimal 8. Controle 198, 6321 no botão. Controle Salvador, boa tarde, acionei 6321. É 6321, contato radar decolagem, suba para o nível 320. Vindo para o 320, poderia voar a arbor. Mantendo somente o perfil da saída, eu vou chamar 6321. Mantendo o perfil 6321. Violeta Tango Zulu, boa tarde, acione identificação, mantém condições visuais para o Paripe para ingresso no corredor Interlagos, o ajuste 1009, chame no ponto ideal desse dado. Patrão 18, só um minuto, confins 340, subida da El, não me escuta aguardando. Já estamos no voo, plano de voo verificado aos 1747, desça para nível de voo 070, foi na Projama, ajuste no 00. Sabe que Luiz, que sente, foi com essa livre. 3192 no sol, as 47, livre direita, chame o sol 1219. 219. E a papapá, mais Eco Delta? Aí que é Eco Delta, preciso. Mais Eco Delta no ponto de alta descida. Gente, desça para 500 pés, ajuste 1009. Ajuste 1009, o papapá, mais Eco Delta. Controle, boa tarde, bono 075. Máquina, passa para a voz 210, parou na 50 para a TEDx. 1075, acione identificação via chegada Mari, desça para nível de voo 080, ajuste 1009. 080-09, poderia voltar? Mantenha o perfil de chegada número 5 na aproximação, gol 1075. Passaredo 2231, desça para 2000 pés, ajuste 9009, autorizado final do procedimento ILS X-Way, reporte estabilizado. 2000 é reportado estabilizado, passarei 2231. No momento 1900 graus, 17 nós, altímetro 1009. Guardando pista livre, 3154. Bom, no 396, no solo 49, livre direita, chame só 1219, acelerando o táxi. 219. Aliás, Tango Zulu, informe quando terminando o desvio. Controle, o papapá mais que a mulher, vou pra A Inqueco Delta para ingresso no circuito, chame torre, 118.95. Chama torre, 118.95, mais Inqueco Delta. 7-9. VIP 5627, autorizado decolar, pistão 0, vento 120 graus, no 7-9. Autorizado decolar, VIP 5627. Torre, o papapá mais Eco Delta, no través de Iguaçu, mantendo 510 a terra. Repórter do Juliette. Pode falar o Japão, papapá mais Eco Delta. Eco Delta, confirma intenção de pouso no site? Afirmativo. Salvador, Chanel 6321, ciente do tráfego à frente, solicita pro de Elefa. Chanel 6321, autorizado Elefa. Direto Elefa 6321. Novo November 2, papá, decolou da 17 com proa do corredor, chefe. O tráfego vai ficar atento e o mais Eco Delta no farol de Itapuã, visual com o tráfego final do pistão 0. Mais Eco Delta visual com o tráfego na final, tá 3154. Afirmativo, visual com o tráfego. Autorizado seguir a retaguarda do mesmo para a final da 17, com curva imediata à esquerda. Curva imediata à esquerda, vai seguir depois. O mais Eco Delta. VIP 5627, decolada 51, chame controle 199.8. Confirme o frequência? 199.85627. 098, boa. Tran 3154, autorizado pouso, pistão 0, vento 120 graus, 119. Autorizado pouso da 10, tá 3154. Controle Salvador, tá 3297, boa tarde, livro 200, parou no 60. Então 3297, via chegada bom, se desça para nível de voo 090, ajuste 1009. Desce via 3297. Ataque foi alto, 1397. Bom, no 396, ingresso a Juliette, portão 08. Meia, dois, sete. Fico 627, contato radar, saída Buca, sub, mantenha 190. 190, o trip 5627. Delta, trem embaixado travado? Afirmativo, trem embaixado travado. Mike Eco Delta, autorizado pouso, pistão no site, vento 110 graus, 15 nós. É a porta final, comando lá para Mike Eco Delta, pistão 17. Tran 3154, no solo 53, livre à direita, chame o solo 219. Livrando à direita no 219, 3154. Salvador, 3154, livrou. 354, bem-vindo, Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, 05, da 3154. Vence 128, decimal 8. A chamar Recife 12886321. Então 3217, reduza para 2509. 2509, 2517. Motor de Salvador, Trip 5446, informação Quebec. Trip 5446, via chegada Amanda, para nível de voo 100, ajuste 1009. Aban 100, desce o 5446. 175, desça para 4 mil pés, ajuste 1009. 94.000. Juliette Tango Zulu, desça para nível de voo 050. 050. Torre, o papapá, Mike Eco Delta, sinal no 7, baixado e travado. Mike Eco Delta, livre pouso, pista no 7, vento 090 graus, 909. Papapá, Mike Eco Delta. Lancha 104, desça para 2000 pés, permaneça ajuste, autorizado sinal de procedimento ILS, X-ray, após a ficar. 7-2-2-3-1. O controle, o trip 5627, tem a possibilidade de voar pro de Conde? 5627, mantém o perfil de saída. Tem então, trip 5627. 2231, confere final do procedimento, chame torre 118-95. Torre 7895 e LS completo, 2231. Salvador, boa tarde, passarinho do 2231 no localizador. Passarelo 2231, continue a aproximação, vento no momento 090 graus, 1,6 nós, altímetro 1,009, aguarde autorização de pouso. LS completo, aguardando autorização de pouso, 2231. Flecha 104, para o final do procedimento, curva esquerda, proa 090, eu posso avisar. Obrigado. Mike Eco Delta no solo 56, autorizado táxi até o Flight 4, mantenha o escudo até o corte. 3000. Motor Salvador, bom bagagem, bom 755. Vem da Quebec. Voo 755, via chegada bom, se desça para nível de voo 1900. Ajuste 1009. 1009, senão 1900 foi autorizado direto em turno, bom 755. Mantenha o perfil de chegada Gol 95. Sim, o meu Oscar, frequência livre para coordenação, não atraso para reportar. Juliette Tango Zulu, desça para 4000 pés, permaneça ajuste. 4000 pés, permaneça ajuste, Juliette Tango Zulu. Trip 5446, desça para nível de voo 050. 050, 5446, trip. Não, 32197, desça para nível de voo 060. 060, 7, tem um pouso autorizado, 2231. Reduz a velocidade para 2100 nós, número 5 na aproximação. E 2107 na escuta. Reduza para 2100 nós, número 5 na aproximação. 2109. S104, complete final do procedimento ILS X-Way, chame torre 118-95. Voo 075, desça para 2000 pés, ajuste no 009, autorizado final do procedimento ILS X-Way, reporte autorizado. 2009, reporte. Flecha 104, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, reporte baixado e travado, vento no momento 070 graus, 17 nós, altímetro 1009. Tango Zulu, desça para 3000 pés, ajuste no 009. 3000 ou 9009, Juliette Tango Zulu. No solo, ao 59, livre à direita, chame solo, 21219. Considere instrução. Salvador, o flash 104 tá fluindo, essa embaixada travada. Flecha 104, bip checado, continue a aproximação, aguarde a duração de pulso. Pipa 02. Alfa Kilo, pátio 3, posição revista 02. Proa 255, vento 090 graus na 8 longe. Para 150. Como 925, declaração para final do procedimento ILS X-Ray, curva direita proa 230, limitado pelo QD Michael no 20 do NDV Simbra, desça para nível de voo 080. Atingindo 900, bom 975. 1755, desça para nível de voo 070. 070, 070. Bono 755, vetoração para sequenciamento, curva direita, proa 260, limitado pelo QD Mike 130 de Sintra. Direita 260, limitado 130 de Sintra, Bono 755. Juliette Tango Zulu, desça para 2000 pés, autorizado final do procedimento ILS X-Way, reporte estabilizado. Autorizado 2000 pés, final ILS, o Juliette Tango Zulu reportará estabilizado. Trip 5446, desça para 3000 pés, permaneça ajuste. 3000, 1009, 5446. Cão 32197, desça para 4000 pés. 4000, 32195, desça para nível de voo 050. 050, 1975. 1925, desça para nível de voo 060. Mobilizado no 075. Ou no 075, confete final do procedimento ILS X-Way, chame torre 118, decimal 95. Decimal 95. Juliette Tango Zulu, reporte estabilizado. Bota lá, Zulu. Torre igual no 075, passa em da Serra, baixar travado. Bom, no 075, continue a aproximação, aguarde pista livre, vento no momento 090 graus, no 69, altímetro no 009. 69, continua. Flash 104 no solo 03, livre à esquerda, mantenha-me escuta até o corte. 5446, reduza para 1970 nó, tráfego que o precede 7 milhas, mantém 1970 de ground speed, Charlie 402. Reduzindo 1970 nós, 5446, trip. 132197, curva à esquerda, proa 225, limitado pelo QD Mike 110 de Sintra. 225, limitado 110 de Sintra. 1755, curva à esquerda pro 225, limitado pelo QD Mike 120 de Sintra. 120 de Sintra. 5 agora sim, livre pouso na pista 1-0, vento 080 graus, 1-2 nós. Faz sim. Tango Zulu, complexo final do procedimento, chame torre 118, decimal 95. 1895, Zulu. Trip 5446, autorizado a interceptar o curso do localizador na proa 130, devido à aeronave na, que o precede a 5 milhas. Então. Vai interceptar, mantendo a proa 130, 5446, trip, descendo para 3000 ainda. Juliette, Tango Zulu, confirme em Simbra reportar para cancelamento das regras de voo. Olha aqui, Onda Pista 10, reportará em Simbra. Ciente, Juliette, Tango Zulu, continue a aproximação, reporte baixado travado, vento no momento 1,10 graus, 2,0 nós, altímetro 1,00 nós. Onda, tio. T5446, desça para 2.000 pés. 2.000 pés, 5446, triplo. Não, 32197, desça para 3.000 pés. 3.000 pés, 3.297. 1.755, desça para 4.000 pés. 4.000 pés, 1.755. T5446, para final do procedimento LS, curva esquerda, proa 050, é posto estabilizado. 050, formará estabilizado, 5446. Então, 3217, para final do procedimento, curva à esquerda, proa 120, reposto estabilizado. 120, reposto estabilizado, 3217. 5, vindo para o Sigma Taxi via Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, 09, bom 075. Aproximação, aguarde autorização de pouso, vento 100 graus, 95 nós. Trip 5446, reduza para velocidade de aproximação, chame torre 1 no 8, decimal 95. 1895, 5446. 3217, desça para 2.000 pés, ajuste 9009, autorizado final do procedimento ILS X-Way, reposta estabilizada. Reposta estabilizada, descendo 2.000, 1925, reduza a velocidade para 2109. 2109, 1925. Trip 5627, chame centro Recife na frequência 126, decimal 85. 2685, trip 5627. Já travado, 5446, triplo. Desça para 3.000 pés. 3.000 pés, 97. 3.297, desça para 2.000 pés. Vai descer 2.000 pés, pode descer pelo glide? Autorizado. Obrigado, vamos descer pelo glide. Bono 925, desça para 4.000 pés, permaneça ajuste. 4.009, bom 925. Bono 755, reduza a velocidade para 1.709. 1.709, bom 755. Curva esquerda, proa 215, limitado pelo QZ Mike 1110 de 5. 210, 1, corrigindo, 215, 1110 de 5, Dragon 925. Bono 755 para final do procedimento, curva esquerda para 145, reposta estabilizada. 145, reposta estabilizada. Papá Romeu, Lima Lima Alfa, prossiga. Papá Romeu, Lima Lima Alfa, serviço radar terminado, 69 milhas, nordeste do BOR de Salvador, chame Aracaju na frequência 120, decimal 3. Juliette, Tango Zulu no solo, alvo 10, livre à direita, chame sol 121, decimal 9. Direita 129, Tango Zulu. Vocês podem ir em frente, quilo 43, Zulu. Posição Duna, confere final de procedimento ILS X-Way, chame torre 118, décima 95. 1895, 1895. 1755, desça para 2000 pés, autorizado final de procedimento ILS X-Way, reposta habilizado. 2000, reposta habilizado, confere. 1817, continue a aproximação, reporte baixado e travado, vento no momento 1,00 graus, 1,7 nós, número 2 para pouso. Guardando como 2 do 732 no centro. O 1925 reduz a velocidade para 1909, número 4 na aproximação. 190, número 4, gol 925. Cuidado azul, Chimtex. Alô, Oxanel 6314, formação Quebec para autorização. Petrolina, 340 já aprovado. Pronto, copia. Copiar. Petrolina 340, rota Zulu 20. Decola 190, primeira curva à esquerda. No perfil da subida Momo. Cockpit com transição Flock, subida Momo, Cockpit com transição Flock 5-1-1-7 transponder e o controle opera em 119.8-6394. Solo, boa tarde, trip 5446. Entendi o posto, 7217. Subida Momo, Flock 5-1-1-7-19-8, após. São 10, time quando pode posicionar. Amarelo. O 5446, ingresso da Juliette, quais são? Quilo, em frente, quilo, passe 3. Quilo, passe 3, o 5446. São 755, passa a posição Duna, complete final de procedimento ILS, X-Way, chame torre. 1-1-8-1-9-5. 1-1-8-9-5, obrigado, uma boa tarde. Boa tarde, bom pouco. Eu e o gol no 755 agora, 3 milhas do dia terra. Gol no 755, continue a aproximação, é ponte baixada travado, vento no momento 080 graus, no 69, número 2 para pouso. Entende com o 755. Boa tarde, Arthur 6918, cruza 195 para 150 com a Quebec. Azul 6918, via chegada Mari, desça para nível de voo 050, ajuste 1009. 1009, 050, via Mari, 6918, cruza 1955, livre pouso na pista 90, vento 090 graus, 199. Livre pouso 90, bom no 75. Talvez 080 com 199? 090-189. 189, grato. Alfa, repórter da Juliette, bem-vindo. Alfa, é do acidente. Fala, Salvador, é 1418 para táxi POB de 102, autonomia 0310, até Magalhães. 02, Galeão, qual o autonomia? 031, 3 horas e 10 minutos. É, táxi direita Índia até o ponto de espera da 10, lá torre 1895, ajuste em 1009, o 418. Autorizado táxi aí do ponto de espera da 10, torre 1895, ajuste no 009, azul 4119. Corrigindo 4118. Tá, 3217, Juliette, portão 04. Juliette, portão 4, obrigado. Cairo Alves, mil pés. Cairo Alves, mil pés, decola no 7, direita, chega, acha, pega, transponder padrão 0961, controle 199.8, torre 6895. Salvador, azul 418, posso considerar o destino dela? Azul 418, mantenha ponto de espera. Mantenha ponto de espera, azul 418. Ali mantém cabeceiro no zero. Ali mantém cabeceiro no zero, azul 418. Azul 418, decola assim que autorizado? Positivo, decola assim que autorizado. Ciente, azul 418, ali mantém cabeceiro no zero. Ali mantém cabeceiro no zero, azul 418. Voo no 755, no solo, ao dono 7, livre à direita, chama o solo no 2129. Livre à direita, 219. Bono 925, peço final do procedimento ILS X-Way, chame torre 198.95. 1895, Gol 925. Afirmativo, bom corpo. Obrigado. Vitor Mike Quebec, reporte para táxi. 418, autorizado de colapso 1-0, vento 1-0 graus, 1-4-noite. Decolagem do 4-1-noite. Torre Salvador, boa tarde, Gol 925, aproximação final, pistola 0, baixar travado, campo à vista. Gol 925, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, vento no momento 1-0 graus, 1-7-noite. Guardando, 925. Uno 925, livre pouso na pista 10, vento 110 graus, 18 nós. Livre pouso, Gol 925. Azul 4118, decolada azul 19, chame controle 119.8. 198, 4118, boa. Controle Salvador, azul 4118, decola. Azul 4118, contato radar, cidade da Elida Bridge, sub mantenha 340. Livre Nadael Leda Bridge 340, 418. Solo Salvador, muito boa tarde, o TAN 3155. Quem que dá informação? Quebec. Autorização para Guarulhos. TAN 3155, informação Quebec, confere. Autorizado para Guarulhos, nível 340, via Peruzulu 44. Decola da pista 1-0, com a primeira curva direita, saída da El Leda. Após voo direto bridge, onde intercepto, corrigindo após voo a Eudes, onde intercepto o pesolo 44 e segue conforme a rota do plano. Aciona 5055, controle Salvador, opera em 119.8. Autorizado para Guarulhos, o nível de voo é o 340, nós vamos via Upper Zulu 44. Decola da 10 com curva direita na Dael Leda, após Leda voa Bride. Bride voa Eudes, Eudes voa via Upper Zulu 44. Aciona 5055, o controle operando em 19.8. O TAN 3155, só corrigindo, Dael Leda de Leda voa direto Eudes. Na posição Eudes vai interceptar para Zulu 44. Afirmativo, após Brinde, voa Eudes. E a intercepta para Zulu 44, TAN 3155 negativo, não vai voar a posição Bride. Vai voar direto Eudes, ok? Dael Leda Eudes, não voa Bride. Ah, agora entendi. Então voa Dael Leda Eudes. Aí intercepta para o Zulu 44, TAN 3155. TAN 3155, planejamento correto, abaixo quando pronto. Chamarei pronto, 3231. Chamamento na 63, 14, no DEC. Chamamento 6314, coração equipe de solo, pode para táxi. Chamará pronto. Fala, Salvador, boa tarde. Voo 1399, informação do DEC, pode acompanhar. Voo no 399, informação Quebec, confere, aguarde cópia. Olha. Salvador, boa tarde, voo 925. Voo 925, boa tarde, táxi via Alfa Juliette para 03. Alfa Juliette para 03, 925. Paulo Salvador, TAN 3217, informação Quebec, autorização confirme. TAN 3217, Quebec, confere, número 2 para cópia. Número 2, obrigado. Pronto, cópia? Copa. Voo 399, autorizado para São Paulo, Congonhas, nível 360, Reaper Zulu 16. Decola da pista 10, com primeira curva direita, saída da El Leda. Após voo direto Bride, onde intercepta o Reaper Zulu 16 até Bravo Tazulu e segue conforme a rota do plano. Aciona 5131, controle Salvador 119.8. Reporte autorizado. Para 2109, autorizado final do EDF3, constará estabilizado, 6918. Belo Horizonte, Querem, 1-3-1-9-8, 1-3-1-9-9. Bom, no 399, cotejamento correto, pode pôr para o puxa. Botará. Alô, passarelo 2231, muito boa tarde. Gente do Aquilo, autorização Barreiro. Passarelo 2231, informação da TZ Quebec, voz cópia. André. Ô, Paulo. André Pessoa? Isso. Abraço, Torelli. Ô, abração. Líder 2698. A 320. O TAN 3217, pronto, cópia. Tango Vitor, Mike Quebec, autorizado táxi, até interseção Oscar, reporte para ingresso na pista 17. Nível 360, via Prisulo 16, decola da pista 10, com primeira curva direita, saída da Euleda. Após voa direto Bride, onde intercepta o Prisulo 16 e segue conforme a rota do plano de voo. Aciona 5127, controle Salvador 119.8. 360, via Prisulo 6, decola da 10, curva direita, da Euleda Bride, via Prisulo 16, transponde 5127, controle 198, 3217. 3217, cotejamento correto, abaixo com o parafuso. Camará. Tá, estacionário 6314, estamos com 142 a bordo, nossa alternativa é... Recife 3 de autonomia. Oxana 6314, táxi via Pátio 1 e Índia, no ponto de espera, torre 1 no 8.95, ajuste no 009. O ponto de espera vai chamar a 2. 2231, pronto, copia. Passarei do 2231, eu solo, pronto, copia. Bom, 1077, informação Quebec confere, temos que aprovado 360. Copio 360 ou aguardo coordenação para o 400? 360, tá bom. Gol 1077, autorizado para o Galeão, nível 360, via Pirzulo 10. Decolada pista 10, com o primeiro curva à direita. Saída da Euleda, após o voo direto bridge, 87 Pirzulo 10 até SMAP e segue conforme a rota do plano de voo. Aciona 5135, controle 119.8. Centro Recife, na frequência 133.25. 133.25, azul 4118, boa. Boa, vou ver. Curva direita da Euleda, depois de SMAP. O transporte 135 e o controle 119.8, vou 1077. Voo 1077, cotejamento correto, praticando pronto. Ajuste 1009. 1009, descendo 5.000 na bomba. China 6314, a linha decola de imediato. Afirmativo. China 6314, autorizada a linha decola, pistão 0, vento 090 graus, 209. Alinhado e decolar, né? 63 não passa. Quebec autorizado a decolar, pista 97, vento 090 graus, 97 nós. Linha na câmera. Roger, expect copy. 118.95. 295, azul, 699, já tirei. Bom pouso. Roger, expect coordination. 6998, afinal, pista 1-0. Azul 6998, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, vento no momento 1-0-0 graus, 1-3 nós. Gente aguardando, azul 6998. Deixa o Zulu e passa para ingresso no pátio principal. Tomei Quebec, decolar 229, chame controle 199.8. Positivo, controle 119.8, até a volta, vim para mais Quebec. Controle Salvador de Papatango, vim para mais Quebec. Papatango, Vitor, mais Quebec, mantém as condições individuais, corredor axé, 1.000 pés. Reporte 2.0 milhas, afastado, Salvador. Positivo, reportarei quando afastado 2.0 milhas de Salvador, 1.000 pés no axé, Quebec. Final, baixar trabalho, azul 698. Azul 6918, livre pouso na pista 10, vento 090 graus, 169. Gente, livre pouso na pista 10, 6998. Oceana 6314, decola 230, chama em controle 199, decimal 8. 198, boa tarde. 4, boa tarde, cruza 1800. Oceana 6314, boa tarde, contato radar, saída Momo, submantenha 340. Na Momo, 340, alguma possibilidade de voar direto com Cogno? Mantém inicialmente perfil de saída, devido à aeronave no setor nordeste, fazendo a chegada bom. Afirmativo, mas pega o perfil. Solo, Salvador, muito boa tarde, Azul 6918, eu estou no microfone. Azul 6918, boa tarde, Taxi de Alfa, Juliette para 01. Alfa, Juliette para 01, 6918. Cargo 1711, the ground. Go ahead, Portland Cargo 1711. 1711, we don't have your flight plan. Where you make your flight plan, please? Okay, stand by, we're going to call our dispatch, thank you. Roger. Oeste, passando nível de voo 120 para nível de voo 050, Alfa Tango 72. Afirmativo, chanel 6314, suficiente, obrigado. Estou no 7, e táxi até o 45. Autorizado para barreiras, nível 180, decola da pista 10, com primeira curva à esquerda, saída Momo, após voa direto. Aciona 5136, controle 119.8, passaria 2231. Para 4.000 pés, ajustando 009. 4.000 pés com 69, 5364. Muito correto, pode comprar pois. Vou chamar a... 1711 is the ground. Go ahead, Flight Cargo 1011. 1711, contact the IS room, please. We don't have your flight plane. We're working on it, thank you. Linha 314, tráfego superado, autorizado, vai na proa de Cogibo. Na proa de Cogibo, 6314, obrigado. O 1399 posição 8 está livre, pode para táxi. Trip 5364, desça para 2000 pés, ajuste no 009, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reposta autorizada. Botará estabilizado no X-Ray, descendo para 2000 pés, 1009, Trip 5364. 1145, então se aprovado, 380, já pronto, cópia? Então, 3145, autorizado para o Galeão, nível 380, Viper Zulu 10. Decola da pista 10, com primeira curva direita, saída da Eoleda, após o voo direto bridge, onde intercepta o Zulu 10 até SMAP e segue conforme a rota do plano de voo. Aciona 5143, controle Salvador 119.8. Os três, que seja o momento correto, pode comprar o push. Fechou, 9. Salvador, boa tarde, eu vou ao 925. 5, boa tarde, informação com você, Quebec, prossiga. 5, da Quebec, autorização de tráfego Brasil. Bono 925, autorizado para Brasília, nível 360, Viper Zulu 17. Decola da pista 10, com primeira curva direita, saída Arbor. Transição Elefa, aciona 5145, controle 119.8. Abre a transporte da outra forma. 5145, transponder para o gol 1925. Autorizado Brasília 0, Apresulou no 7, decola no 0, curva direita, Arbor, Elefa. 5145, aciona, controle Salvador. 119.8, controle, gol 1935. 119.8, gol 1935. Protegimento correto, faz quando pronto. Lima Kilo Zulu, contato radar 61 milhas. Sudoeste do VOR de Salvador, vai na proa de Mari, para a chegada Mari. Ajuste em Salvador 1009, reporte no ponto, é o descida. Salvador, boa tarde, Zupa 206, frente da Quebec, Libra 190. Azul 4206, aciona identificação, chegada Mari, desça para nível de voo 050. Correção, desça para nível de voo 100, ajuste 1009. Até uma centena, 100, Azul 4206. Salvador, boa tarde, André 56. André 560, aciona identificação, chegada Mari, desça para nível de voo 110, ajuste 1009. Reduza para 2509, então 3560. Bianchi Mike é ciente. Sob vigilância, reporte visual com local de pouso. Complete final do procedimento ILS X-Ray, chame torre 118 decimal 95. 118 95, obrigado, bom trabalho. Grata, bom pouso. 1399, táxi via Pati 1 e Índia, no ponto de espera, vai chamar a torre 118 decimal 95, ajuste no 009, bom voo. Pati 1, já tem 2,95, obrigado. Momento 080 graus no meia-noite. Reporte baixado travado. Gente, reportará baixado travado, clique 5364. Reporte estabilizado. Curva esquerda 025, reportaria estabilizada, azul 4206. Trip 5364, autorizado pouso na pista no 0, vento 080 graus no 4 noite. 180 com 4, nível pouso, obrigado. Sua cauda após, puxa aí a 4 para táxi, o TAM 3145. Afirmativo. Passaredo 2231, no pushback acionamento. 31, nível pouso, 4 para táxi. Obrigado. Solo Salvador, cordial boa tarde, 35... Caramba, 5241. Informação Quebec, autorização, vitória da conquista. 5241, Quebec, confere o número 2 para cópia. Número 2. E o 755 na escuta para cópia. Número 755, autorizado para Confins, nível 360, via Brizulu 16. Decola da pista 10, com primeira curva direita, saída da El Leda, após voa direto bridge, onde intercepta Brizulu 16 e sai conforme a rota do plano. Aciona 5144, controle Salvador 119, decimal 8. Autorizado, 360, Confins, até Zulu 10, decola da 10 com curva direita na Dael Leda, após bridge. Apesolou no meia e conforme. 5144 transponda 198 ao controle. Bom, 97. 755, só corrigindo. Ficou coordenado já com o controle. Vai decolar da El Leda interceptar a Apesolou 16 após bridge. Não vai interceptar a Apesolou 0. Ok, então da El Leda, Apesolou 16 e bridge. Bom, 97. 755 ao contrário. Da El Leda, bridge. Hoje intercepta a Apesolou 16 e sai conforme. Ok, dia da brecha, fazer o no meio, obrigado. Correto, faz com quando pronto. Ô, Maria. São 3560 para final do procedimento ILS X-Way, curva esquerda para o 055, eu posso abrir. Tio, para 055, reportar essa desça para nível de voo 100. Vitória da conquista. Pressiona 5026, controle 119, decimal 8. Gestão, autorizado 200, vitória da conquista. Decola 10, curva direita na árvore. Após, descer vitória da conquista. Transponder ao 5026. Controle 198, 3P5241. 5241, com a sessão correta, fecha como pronto. É a portaria.